Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma edição da Leitura em Dia. É a última desta temporada, antes de uma pausa durante o mês de agosto. Como já vem sendo hábito, deixamos aqui algumas sugestões para o verão. Algumas das obras já aqui foram referidas, outras eventualmente irão merecer depois um tratamento mais detalhado em futuras emissões. Começamos então estas sugestões com a literatura portuguesa, A Ronda da Noite, da Agostina Bessa Luís, numa edição da Guimarães Editores. Orca Terra, de Rosa Salvado Mesquita, numa edição da Sem Luz. E Westband, de Patrícia Portela, editado pela Caminho. São três livros, um deste ano, o Westband, da Patrícia Portela, que é de facto dos casos importantes que a literatura portuguesa tem no século XXI, uma excelente escritora. Qualquer livro dela, e este é um livro mais estruturado, poderia ser o Para Cima e Não Para Norte, o livro anterior. E depois temos aí o A Ronda da Noite, é uma releitura, não é nenhuma novidade, para aqueles que querem, de facto, contactar com a literatura portuguesa a sério, como arte, a escritora mais importante que Portugal teve no século XX. E este romance é o romance mais importante do século XXI. Até hoje ninguém escreveu. Tenho dúvidas se alguém irá escrever outro com esta importância. E depois, um livro muito lírico, muito delicado, muito terno, sobre a experiência da meninice, da adolescência, numa terra do interior português, Orca-Terra, de uma escritora que é pena que, mais que bissexta, deve ser da maturação, mas é um excelente livro. Esse Orca-Terra, de facto, foi uma pena numa editora, assim, da periferia, não é defeito, bem pelo contrário. E depois, como é normal, a crítica portuguesa desconheceu, assobiou para o lado, mas é aquilo que temos. Portanto, já não é de agora, isto já é velho. É uma injustiça não referir. E depois, para aqueles que gostam de grandes textos, realmente, Orca-Terra é um livro a todos os títulos notável. No domínio da literatura estrangeira temos também algumas propostas. No Coração da Tempestade, de Yasmin Ward, numa edição da Porto Editora. E A Beleza das Coisas Frágeis, de Thaís Elazi, com a edição da Quetzal. Aí estão dois romances de duas escritoras relativamente jovens, os primeiros livros. No caso de Thaís Elazi, é o seu primeiro livro. É um livro de regresso às origens, ao Ghana, à África, à Nigéria. Ela vive nos Estados Unidos e na Inglaterra. Para aqueles que gostam muitas vezes de citar os estudos pós-coloniais, tem um excelente romance, mas acima de tudo uma excelente história. Um homem partido, espartilhado na sua intimidade, e depois o primeiro, o outro, No Coração da Tempestade, de Yasmin Ward, também é um livro passado nos Estados Unidos, durante o furacão Katrina, e realmente aquilo que é a pequenez humana, a indigência no mau sentido, as autoridades esquecerem os deserdados da vida, aqueles que deveriam merecer todo o cuidado. E é um romance pungente, uma excelente leitura, estão os dois muito bem traduzidos, tanto um como o outro. Esse iremos falar deles mais tarde em pormenor. De qualquer das formas, são excelentes livros, uma ótima companhia também na literatura estrangeira, do melhor que este ano foi editado cá em Portugal, e valem bem as férias do verão e uns bons finais de tarde de ócio dedicados à leitura. Os mais novos também não são esquecidos nestas sugestões. Temos como propostas obra de Catarina Sobral, no caso sugerimos A Chimpa, da Orfeu Negro. Temos também os volumes da Pepa para ir para um público mais jovem, e Os Quatro Cantos do Mundo, de Cristina Carvalho, numa edição da Planeta. São três livros diferentes, mas todos excelentes livros. Para os pequeninos, a Pepa, claro, é uma reinação, como se costuma dizer. No caso, As Boas Férias e O Verão Divertido são livros acompanhados com atividades, com autocolantes. Eles gostam muito de manipular isto. Depois, A Chimpa já é para os meninos do primeiro, para as meninas do primeiro ciclo, para trabalhar na escola com aquela morfologia da língua, a componente sintática, fonética, tudo isto aparece nesta excelente história. E depois um livro já para os adolescentes, quatro biografias reunidas aqui de quatro homens, grandes divulgadores da ciência, grandes caminhantes, grandes homens que viajaram pelos quatro cantos do mundo para conhecer um pouco a mentalidade, a forma de estar e a pertinácia e a persistência destes homens que vão atrás de uma ilusão, de um sonho. É um excelente livro, muito bem escrito, e portanto aqui fica também para os adolescentes, os jovens, uma boa proposta feita com muito rigor e muita criatividade. O que também combina e muito bem com as férias é o policial. Também temos duas propostas: Morte numa Noite de Verão, de K.O. Dahl, edição da Porto Editora, e Vestido para a Morte, de Donna Leon, com o selo da Planeta. Donna Leon é uma das grandes escritoras do policial, mesmo a sério, e ao verão, como o Sérgio disse bem, convite, e é um, vamos lá, um incentivo a este tipo de literatura. Está muito bem feito, os livros dela quase todos passam-se em Veneza, também no verão, e portanto o detetive Brunetti anda às voltas com a temperatura exagerada e depois com um velho enigma, e o engenho de Donna Leon acaba realmente por surpreender o leitor. Depois, o grande escritor, Dahl, já aqui falamos, para aqueles que hesitam numa escolha, temos este livro, que é o primeiro dele editado em Portugal. Ele é muito famoso lá nos países nórdicos, e é um excelente livro, como à época ressaltámos. Portanto, uma excelente literatura, bem escrito, não perdem nada, bem pelo contrário. E para fechar este lote de propostas, temos algumas obras no domínio do ensaio. Dinheiro sem Valor, de Robert Kurz, com a edição da Antígona. O Wagneriano Perfeito, de Bernard Shaw, com o selo da Palimpsesto. E História do Povo na Revolução Portuguesa. Esta é uma obra de uma autora portuguesa, Raquel Varela, com o selo da Bertrand. O verão, também as férias, não é sinónimo também de vazio, de desinteresse, passar tempo, bons livros, claro, como é óbvio, mas também há pessoas que querem ler bons ensaios, bem feitos, bem elaborados. E estão, Robert Kurz é um homem, um pensador que esteve ligado, ele entretanto faleceu, a uma revista, um coletivo alemão, Crisis, que põe em causa, de facto, as estruturas do capitalismo, e ele aqui neste livro, pelo menos sobre as questões da economia e do valor, a Antígona realmente é pioneira neste autor, na divulgação, e insiste, de facto, em excelentes autores, muito bem traduzido. O tradutor deste livro, a toda a prova, do alemão não é nada fácil, e, portanto, fica aqui o cuidado e saúde-se, realmente, o rigor e a atenção que a Antígona tem na escolha dos seus tradutores. E depois, Robert Kurz tem uns inimigos de estimação, ou pelo menos desconfia deles, Tony Negri e Michael Hart, e, portanto, lá vai disto, mas é um ensaio denso. O Wagneriano Perfeito, Wagner, Richard Wagner, está um bocadinho, um pouco assim na sombra, mas depois temos a profundidade e a agudeza do pensamento de George Bernard Shaw, o Prémio Nobel da Literatura, e depois o universo wagneriano aqui realmente é ressaltado pelo grande escritor inglês anglo-irlandês. E depois, História do Povo da Revolução Portuguesa, uma historiadora relativamente jovem, ela é marxista, não se esconde, e portanto são 74, os anos 74, 75, os anos da brasa, aquilo que foi, de facto, a afirmação coletiva do operariado português. Três excelentes ensaios para aqueles que querem rigor e qualidade, aqui estão, e leiam-nos, por favor. Fica então aqui a nossa última edição da Leitura em Dia desta temporada. Regressamos em setembro, no dia 1. Boas férias. Boas férias, claro. Boas leituras. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar.

O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radio, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. De segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum com Nuno Miguel no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. A Antena Web apresenta-lhe Sonoplastia, o programa onde poderá descobrir ou redescobrir as sonoridades antigas, estabelecendo assim uma verdadeira ponte entre passado e presente, sonora e culturalmente. Todas as semanas, aos sábados, entre as 14 e as 15 horas, venha viajar no tempo com a Antena Web. Sonoplastia, aos sábados, a partir das 14 horas, aqui no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia, especialmente da teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base, as SEBs, que é povo oprimido que se organiza para a libertação, estão espalhadas em todo o Brasil, no campo e na cidade. Dietrich Bonhoeffer, teólogo protestante, condenado à morte por haver participado de um complô contra Hitler, escreveu da prisão em 1944 as seguintes palavras proféticas. Abre aspas. Um dia há de chegar em que os homens novamente serão chamados a proferir a palavra de Deus, de tal maneira que o mundo, sob sua influência, se transforme e se renove. Será uma linguagem nova, talvez completamente arreligiosa, mas será uma linguagem libertadora e redentora, como a fala de Jesus de Nazaré. Então, as pessoas hão de se espantar com ela, mas mesmo assim serão dominadas por seu poder, o poder da palavra. Será a linguagem de uma nova justiça e verdade, a linguagem que anuncia a paz de Deus com as pessoas e a proximidade do seu reino. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que lhe dou, conforme diz o profeta Jeremias. Fecha aspas. Estas palavras parecem cumprir-se perfeitamente com a forma de cristianismo vivido nas milhares de comunidades eclesiais de base, espalhadas por todas as periferias de nosso país, nas quais a palavra de Deus se revela como fator de transformação e de libertação dos oprimidos, causando espanto e tremor no sistema imperante e em seus ideólogos. É o que se pôde constatar, como numa miniatura, no 4º Encontro Intereclesial de Comunidades Eclesiais de Base, realizado em Itaici, São Paulo, em abril de 1981. Neste encontro das Comunidades Eclesiais de Base, 4º Encontro Nacional da SEBES, em Itaici, São Paulo, representa um ponto alto de uma caminhada de caráter nacional que se iniciou em 1975 em Vitória, Espírito Santo, no 1º Encontro Nacional da SEBES. Em julho daquele ano, encontraram-se pela primeira vez cerca de meia dúzia de bispos, alguns assessores, umas duas dezenas de agentes de pastoral e uns poucos representantes das comunidades eclesiais de base para trocarem experiências e reflexões sobre um fenômeno emergente e já vigoroso da Igreja na base. Predominavam largamente os representantes da cúpula da Igreja, estudando os 16 relatórios vindos das bases ou das experiências narradas em plenário pelos próprios representantes da base. Percebia-se que estava em curso uma verdadeira eclesiogênese, ou seja, a gênese, o nascimento de uma nova Igreja, palavra criada na ocasião e hoje já assimilada como um termo técnico pela teologia, eclesiogênese, que quer dizer gênese, nascimento de uma nova Igreja. Daí se entende também o lema do encontro que circulou pelo mundo, provocando mal entendidos e uma referência explícita do Papa em seu discurso de abertura aos bispos reunidos na Conferência dos Bispos da América Latina de Puebla, em 79, que dizia assim: Igreja que nasce do povo pelo Espírito de Deus. Fique com essa reflexão, fique com a luz e a força do Deus que é infinito amor. Se você quiser, visite o nosso blog na internet, www.freigilvander.blogspot.com.br. E até o próximo programa Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Sinais Sonoros, aos sábados pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rockwell. O rock e o pop dos anos 90 e 2000 em grande destaque na Antena Web. Rock e pop 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Sábados e domingos, o Canal 1 apresenta-lhe um programa sem locução, mas que vai marcar a diferença. Aldeia Europa é um programa onde, durante 25 minutos, a partir das 10 da manhã, trazemos músicas dos diversos países que constituem o velho continente. Enquanto ouve o programa, o ouvinte pode consultar a lista das músicas no arquivo da Antena Web, bem como o país a que pertencem. Da Arménia a San Marino e da Dinamarca a Andorra, não perca. Aldeia Europa, sábados e domingos, das 10 às 10h25, no Canal 1. No mundo da fama! No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! No mundo da fama! No mundo da fama! No mundo da fama! João Bosco e Vinícius preparam um CD com modões. Eles têm mais de 2 décadas de estrada e são considerados precursores do sertanejo universitário. Essas credenciais, além dos hits emplacados em sequência, já são suficientes para João Bosco e Vinícius fazerem uma bela coletânea da própria carreira. Mas a dupla decidiu ir mais longe e resgatar uma parte importante da música sertaneja. Há algum tempo a dupla vem trabalhando em um projeto só com modões. No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! Mundo da fama! Mundo da fama! Mundo da fama! O diretor da Globo, Wolf Maia, tem uma escola de interpretação em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, onde os alunos são obrigados pelos professores a aprender a fumar. Tem professor que até apaga cigarro no chão do palco. Vamos lembrar que existe uma lei que proíbe quem quer que seja de fumar em locais fechados, inclusive escolas, mas parece que diretores e professores da escola de Wolf acham que essa lei não os atinge. No mundo da fama! Já nos acostumamos a ver artistas pedindo para que seus fãs liguem nas rádios e peçam sua nova música de trabalho. Agora imagine o próprio artista fazendo esse trabalho. Luan Santana arranjou uma maneira inusitada e ao mesmo tempo bem divertida de lançar seu novo single, Tanto Faz. A faixa faz parte do seu novo DVD, O Nosso Tempo é Hoje. O sertanejo divulgou um vídeo com o resultado dessa ação. Só o nome da música já foi suficiente para brincar. Algumas atendentes simplesmente não sabiam se o pseudo-ouvinte estava pedindo qualquer música do Luan Santana ou se a música se chamava mesmo Tanto Faz. No mundo da fama! No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! Mundo da fama! Mundo da fama! Natália Safraf está seguindo os passos da mãe e virou cantora. A mãe, Joelma, do Calypso. Mas tem uma coisa que não a inspira em Joelma, os cabelos cacheados. A moça deu uma mudadinha no visual, mas deixou claro para o cabeleireiro que não queria ficar com a juba da mamãe. No mundo da fama! No mundo da fama! Babados e fofocas, agora! Mundo da fama! Mundo da fama! Mundo da fama! Edson e Hudson trabalham firme no novo CD da dupla, que deverá ser lançado no fim de agosto. Uma postagem na página oficial dos sertanejos no Facebook mostra que os irmãos fizeram questão de manter a parceria no trabalho, mesmo com Hudson internado em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Para tirar o projeto do papel, eles improvisaram um estúdio na própria clínica para que Hudson gravasse as suas partes. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria, palavra-chave de joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta